na bagagem. Apenas o meu sonho na escola da malandragem. Com a caneta eu componho, parece mundo medonho. Aquece com verso, afronta o mundo espiritual. Vale mais que o virtual, pensamento tradicional. Te faz um ser normal, quem não questiona não existe. Elemento fundamental, somos cria dos 90. Chora quem não aguenta, rima pesada sustenta. Quero ver tu segurar, quero ver tu reclamar. Pesado que nem tratou, eu vim pra esbagaçar. Vim pra te incomodar, tipo rajada de AK. Entenda o real motivo, o meu rap é meu gatilho. Nele que sobrevive, esperto que nem saci. Se não concorda, foda-se. Sigo a minha trilha, com a inspiração lá em cima. MG é minha quadrilha e o rap é minha vida. MG é minha vai tomar quadrilha. No cu pra lá. Acende um bag pra me fumar e coloca nos falantes do parque pra me chapar. Desde menor buscava a essência verdadeira e te falar não foi parado, esperando o tempo passar. E numa terra onde ninguém entende o que eu faço, nasci lá nos anos 90 e lá queria ter ficado. Não peguei essa época de parque Big Smalls, mas quando eu vi não teve como esconder a emoção. A fita é bolada, meu mano, e eu não escondo o prazer de rimar. Siga a batida do meu coração, nem que tenha que se ampliar. Rapá, sou nova escola, mas a velha é o que há. E o que não pode é um filho da puta tentar mudar. Sei lá, me fala que faz rap, só pensa no cash, nem sabe, aperta rec, ho. O que é boom bap, rap nordeste, incorpora na new era old school. Aqui se faz com coração, não autotune igual a tu. Puta que pariu, me diz que o rap evoluiu. Eu vejo nego só fazendo merda, welcome to Brasil. Aqui a lei do cão é mais do que sanguínea e violenta. Progresso pra MC, só vejo em câmera lenta. Entenda, meus ídolos morreram por falta de paz. Coast West Side, Pac Big aqui jaz. Pac Big aqui jaz.